coisa que vale dizer. Que esse mundo que vivemos não é mesma coisa que se vê. Olhe só para outro lado, tantas guerras, miséria acabando com meus manos. Será que algum dia eles vão viver em paz? Mas com certeza eles vão viver em paz. Não quero ver crianças a chorar por um tempão na sua mesa para se alimentar. O seu pai de madrugada saindo para trabalhar e correndo sério risco de topar por um ladrão. Eu não quero ver miséria e desgraça social. Eu não quero que esse menino não se torne um ladrão. A paz é o melhor remédio para qualquer situação. Se alguém for raptado, não digam que ele sumiu, foi sequestrado por alguém. Eu não quero ver homens falando em briga e nem guerra. Paz e amor a todos que vivem na terra. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Fúria antissocial, um menino de rua deitado sobre um jornal, um cidadão que é preparado pra matar. Um menino de rua é um pássaro ferido. Pensei que a Candelária fosse um lugar seguro, mas proteção faltou, me deixando no monturo. A morte veio ser, eles queriam viver, mas viver para quê se não tinham o que comer? Comer pra quê se de noite ia morrer? Pobre menino, assim vai levando a vida. Pede esmola e quer comida, só depende de você. Tire esse menino da rua, dê-lhe uma vida decente. Conheça sua família e procure saber por que está tão carente. A vida é um grande mistério, esta realidade deu oportunidade. E faça esse menino ser feliz de verdade. Um homem sério, ele não quer ser ladrão. Não, ele não quer ser bandido. Pro menino de rua, só querem dar castigo. Não, assim não dá. Ele pode ser tostinho, mas pode se endireitar. Não, assim não dá. Ele pode ser tostinho, mas pode se endireitar. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Paz, queremos paz. Violência nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.